Panorama Agrícola para 28 de janeiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é segunda-feira de lua cheia, 28 de janeiro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quando o dinheiro fala, a verdade se cala. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica de saúde. No noticiário, aumenta o benefício pago a agricultor familiar que teve problemas com estiagem. Reaberto prazo para produtor renegociar dívida ativa da União. E no mercado agrícola, informações da safra da cebola, uma safra menor com preços maiores. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode também ouvir o nosso programa no site da EPAGRE ou no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Correr, caminhar, nadar e fazer musculação são exercícios que ajudam você a ter uma vida mais saudável. Consulte um médico antes de fazer exercícios. É hora das notícias. O governo federal está dobrando o valor do benefício pago ao agricultor familiar que na safra 2011-2012 teve problemas com estiagem. Uma medida provisória amplia o auxílio emergencial, o valor do benefício do Fundo Garantia Safra, que passa de R$ 280 para R$ 560 reais por família. O pagamento do benefício, autorizado em novembro do ano passado em duas parcelas de R$ 140, será feito em mais duas com o mesmo valor. As informações são do jornal Zero Hora. Lei 12.788/12, 2012, reabre o prazo para a renegociação das operações de crédito rural inscritas na DAU, a Dívida Ativa da União. De acordo com a nova regra, os produtores rurais têm até 31 de agosto deste ano para receber um desconto de 33% a 70% de acordo com o tamanho da dívida. O refinanciamento é válido para operações inscritas até outubro de 2010, que englobam cerca de 110 mil contratos e 500 mil produtores que hoje não podem mais tomar crédito oficial porque estão com suas dívidas inscritas na Dívida Ativa da União. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. O mês de janeiro de 2013, segundo a EPAGRE-CIRAM, vai se configurando como o mais frio dos últimos anos, para o mês de janeiro, mais frio do que o normal, pela influência de pelo menos duas massas de ar frio atípicas para a época do ano, devido à sua intensidade e persistência. Essas duas massas de ar frio deixaram as temperaturas abaixo da média histórica em Santa Catarina nestas semanas iniciais de janeiro. Por exemplo, no Planalto Sul, a temperatura mínima ficou mais de 2 graus centígrados abaixo do esperado. E com relação à temperatura máxima, a anomalia de temperatura está de 2 graus centígrados a 2,6 graus centígrados abaixo do esperado em boa parte do estado. Uma semana antes do verão começar oficialmente, em dezembro passado, houve calor intenso em Santa Catarina, com máximas de 35 a 40 graus centígrados na maioria das regiões. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. As informações hoje são dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e Ciência, Tecnologia e Inovação, que assinaram portaria criando a Comissão Técnica Interministerial de Ciência, Tecnologia e Inovação em Pesca e Aquicultura. Essa comissão vai formular medidas para apoiar o desenvolvimento de pesquisas, o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação na pesca e na aquicultura brasileira, naturalmente com efeito sobre a pesca e a aquicultura aqui em Santa Catarina. Essa parceria é o passo certo para tentar aumentar a tecnologia na produção pesqueira. A ideia é de conseguir-se um menor custo para que o setor se torne mais produtivo e rentável para os pescadores e aquicultores. Hoje, o Brasil ocupa o 23º lugar em produção de pescado no mundo e exporta 230 milhões de reais por ano. A ideia é aumentar esses números. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, conversamos com Daniel Schmidt, da Epagre, no Alto Vale do Itajaí, sobre a safra da cebola, o mercado da cebola. Neste momento, quais são as informações mais atuais, Daniel Schmidt? As informações mais atuais da safra catarinense de 2012-2013 é de que essa vai ser a menor safra em termos de produção dos últimos 13 anos. Na verdade, as condições climáticas desde agosto do ano passado, com altas temperaturas, estiagem e aqui no Alto Vale problemas de granizo e de vendavais fizeram com que as perdas sejam hoje estimadas em torno de 35% a 40% na safra catarinense. O mesmo deve acontecer no Rio Grande do Sul, sendo que em alguns municípios do Rio Grande mesmo, como é o caso do município de Vidal Ramos, aqui em Tuporanga, as perdas devem ultrapassar 50%. Nós também tivemos problemas na safra do Paraná e, em função disso, a oferta do sul do Brasil deve ficar 35% abaixo do que foi na jornada anterior, fazendo com que os preços, né, se mantenham em patamares mais elevados hoje na região do Alto Vale do Itajaí, girando em torno de R$ 1,20 o quilo. Além do preço elevado, como o produtor tem se comportado durante a safra? O comportamento dos nossos produtores, né, com essas perdas, apesar dos preços serem mais compensadores, muitos produtores tiveram perdas muito grandes, né, tiveram que buscar apoio no seguro e mesmo, no caso, no Proagro, para conseguir pagar suas despesas, uma vez que as perdas, em alguns casos, são muito altas, né, principalmente aqueles produtores que tiveram problemas com granizo, que aqui no Alto Vale do Itajaí nós estimamos em torno de 2.000 hectares. A gente tem recomendado a todos os produtores que façam uma venda escalonada, que não deem tanta atenção às especulações que existem hoje no mercado com relação à importação de cebola, principalmente da Europa, né? Isso não é uma realidade, deve entrar uma importação relativamente baixa da Europa, uma vez que eles não têm produto excedente nesse ano e os preços estão bastante compensadores no mercado como o europeu, desestimulando uma venda em grande volume aqui para o Brasil. A entrada da cebola argentina deve acontecer com talvez uma pequena antecipação, mas é provável que volumes maiores não entrem no Brasil antes do início de março. Correto. Conversamos com Daniel Schmidt, da Epagre, em Ituporanga, sobre o mercado da cebola. Daniel, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado também. Outra informação sobre a safra da cebola é que 60% dela já foi comercializada. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.